Rádio USP apresenta. Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir Garimpo Musical. Produção e apresentação do professor do Departamento de Música da USP, Diósnio Machado Neto. Boa noite, está começando o programa Garimpo Musical. Eu sou o Diósnio Machado Neto, produtor e apresentador deste programa, que traz para você música brasileira de todos os tempos. Neste mês de abril faremos uma licença geográfica, pois estaremos dedicados à audição de compositores latino-americanos, marcando o encerramento do terceiro encontro de musicologia que foi realizado em Ribeirão Preto, cuja temática justamente foi a América Latina. Iniciaremos o nosso programa escutando a obra da mexicana Lilia Vázquez, Estúdio Uno. A interpretação é da pianista Ana Cervantes. Escutamos de Lilia Vázquez, Estúdio Uno. A seguir, ouviremos, também da compositora mexicana Georgina Derbez, quatro peças em seis sonidos. A interpretação é de Ana Cervantes. Thank you. Escutamos de Georgina Derbez quatro peças em seis sonidos. Dando continuidade a obras de compositores mexicanos para piano, ouviremos de Ramón Montes de Oca, Dos Estampas. Thank you.

Escutamos de Ramon Montes de Oca, Dos Estampas, na interpretação da pianista Ana Cervantes. Dando prosseguimento a esta audição de compositores mexicanos, ouviremos Horácio Oribe e sua obra Prelúdio e Tocata, na interpretação da pianista Ana Cervantes. Thank you. Escutamos de Horácio Uribe, Prelúdio e Toccata, na interpretação de Ana Cervantes. Seguindo, ouviremos também do compositor mexicano Federico Ibarra a obra Sonata número 3, Madre Juana. Thank you. Thank you. Escutamos do compositor mexicano Federico Ibarra, sonata número 3, na interpretação da pianista Ana Cervantes. Dando prosseguimento a esta noite mexicana, ouviremos de Marcela Rodrigues, Como é l'água en el agua. A interpretação é da pianista Ana Cervantes. Thank you. escutamos de Marcela Rodrigues, Como é l'água nel agua. E, encerrando esse programa dedicado a compositores mexicanos e a obra para piano, escutaremos de Arturo Marques, Dias de Mar e Rio, na interpretação da pianista Ana Cervantes. Thank you.